7-8-1-0.3-5-6-7. Golo 764, pronto para cópia. 764 na escuta. Golo 764, autorizado para Brasília, o nível de voo 360 pela rota Pêrsulo 17. Decola da pista 28. Após a decolagem, mantenha a proa até 3.000 pés, corrigindo, até o nível 030. Após atingir o 030, curva à esquerda para a saída Gole e vá ao Fito. O controle Salvador é 119.35, torre 118.30, acione 5070. 360 autorizado, via Upper Zulu 197, decolada 28, mantenha pro até o 030. Curva esquerda, saída Gole, Eval ou Fito. 119.35 ao controle, 108.30 e a torre, aciona 5070, gol no 764. Correto, chame para acionamento no 764. Camarão, obrigado. 8002, red to copy clearance. Red to copy, 8002. 8002 is clear to Galeão, flight level 360 to via Aeroia Brasil 14. A runway 28 for departure and after takeoff, maintain heading until 030 flight level. And when you reach 030, turn left and perform Gole Eval Crate. Gole Eval Crate is your departure. Approach control 119.35, tower 1183, SCOG 5071. What is SCOG code, please, again? 5071. Clear to Galeão, flight level 360, via Bersulu 14, take off runway 28, maintain heading until 030, after turn left. So, Gole, Eval, Crash, departure frequency 119.25, tower 1183, and squawk code 5071, 8002. 8002, the approach control is 119.35, 119.35. Report when you're ready for push and start. Departure 119.35, 8002. Salvador, uma boa noite, o 3897, estamos com informação Índia para Guarulhos. 3897, o altímetro é 1011, pode confirmar o horário do seu plano? É os 20, quando disponível, estamos com a cópia, o 3897. Excelente, aguarde a cópia. Muito obrigado. 3897, confirme o destino, é Guarulhos? Guarulhos, afirmativo. Excelente. Torre Salvador, boa noite, objeto 6720, próximo ponto de espera, tá 28, pronto. Objeto 6720, autorizado a alinhar e decolar, pista 28, vento 250 graus, 04, acho que eu tenho que Clareza 4, copiou alinhar e decolar, na 28, objeto 6720. iniciando na 28 Atlético 6720. Sente vento 260 graus, 029. Auto Tower, Gdansk, Bound 356, Saleron, all short, and A128. 3567, good afternoon. Maintain road shot. Oops. No, maintain. 3567, road short. Torre de Salvador, boa noite, gol na 602. Final, R9, embaixo travado. O número 02, continue a aproximação. Aguarde, pista livre. 2. Número 02, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 28, vento 250 graus, 029. Nervosa 602. Web 6720, decolado 53, chame controle, 119, decimal 35. 935, boa noite, 6720. 3567, confirme if you have side, Boeing 737 on final. Yes, I have. Three, five, six, seven. We have the sighting of final bridge. Roger, maintain position to 3567. Are you in there? Autorizado no gate 4. Está autorizado. Após a decolagem, mantenha a proa até o nível 030, após curva esquerda, saída Gole, Eval, após Eval, Eudes. Frequência do controle 119.35, torre 118.30, código 5103. E Guarulhos 340, APS 50, decola 28, mantém proa até o 030, curva esquerda, perfil Gole, Eval, Eval, direto Eudes. Controle 1935, 283, aciona 5103, então 3897. Correto, chame para acionar 3897. Chama acionamento, tá, 3897. Esquerda, mantenha a posição, se chame solo, 1219. Gente, livre a próxima esquerda, mantenha a posição, gol no 602. O no 602 chamou o Saulo Salvador, confirme. É o no 601, na sua frequência, aguarda a cota Galeão. Sim, a gente vai chamar 3011, aguarde a cota no 601. Positivo, seria Dael? Aguarde um minuto que eu vou verificar. Obrigado. Saulo, boa noite, gol no 602, Ivrão. O no 602, prossegue. prossiga o táxi via Juliette, corrigindo, prossiga o táxi via Alfa, reporte para ingressar na Juliette. Prossegue via Alfa e reporta para ingresso na Juliette, Gol no 602. Correto, e o no 601 sua saída será Gole, Eval, após Eval, Crate. Gole, Eval, Eval, Crate, aguardando o copo, obrigado. Wind Street, 22, 30 degrees, 02 knots. Gol no 602, prossiga o táxi em frente e ingresse na última interseção à sua esquerda para o portão 2. Gente, prossegue em frente, última esquerda, portão 2. Gol no 602. Correto, observe a aeronave da companhia que está finalizando o pushback no gate 4. Gente, está observando. 5-9, contact control 109, that's what you have. 119, 35, have a good day, a good night, sir. Táxi, o gol 1764. 4 horas, 10 minutos de autonomia. 8-2 é o POV, eu tenho com 5. No 764, táxi via Índia, Alfa e Golf, no ponto de espera da 28, 118, decimal 30. Índia, Alfa e Golf, ponto de espera da 28, 118, 30. Boa noite, bom trabalho. Igualmente. Salvador, é o 3-4-5 para Ilhéus. 54 no 5, aguarde coordenação para ele, é os altímetros 1011. Sky 002, push back and start up, position 11. 8002, clear push, start, port for taxi. Clear start, push back and start up, clear port for taxi, 9840, nacional com trem baixado checado. Mastertop 9840, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 28, vento 250 graus, 029. Autorizado pouso, Master 9840. Top 9840, solo 05, livre, próxima à esquerda. Mantenha a posição, chame solo, 1219. Livrar à esquerda e chamar ao solo. Alfa, Romeo 01. Afirmativo, Lumia 01, autorizado para o Galeão, nível de voo 360, pela rota Peso Lono 4. Decola da pista 28, após a decolagem mantenha a proa até atingir 3.000 pés, corrigindo, após a decolagem da 28, mantenha a proa até atingir o nível 030, após curva à esquerda, saída Gole Eval, após Eval Crate. Controle Salvador em 119, decimal 35, torre 11830, código transponder 5101. Gente, 360 nível, via Peso 14, decola da 28, mantém a proa até o 030, após curva esquerda na Gole, Eval, após Eval Crate. 935, controle 1830, torre 5101, transponde 909. Correto, chame para acionamento no 601. Chamará. Master Top 9840, autorizado Pat 3. Táxi via Alfa e Juliette para o Pat 3. Via Alfa e Juliette. Correto. 002, request taxi. 8002, maintain position standby for taxi and inform passengers on board, endurance and alternate air drum. Alternative air drum. Alternating Guarulhos, 4 hours endurance, 146 on board. Roger, stand by for taxi 8002. Stand by 8002. Oi, Salvador, boa noite, boa noite, 764, ponto espera do 28, pronto. 764, boa noite, autorizado alinhar e decolar pista 28, vento 2, ciclo 0 graus, 02 nós. Autorizado alinhar e decolar da 28 com 1764. Solo 601, posição 7, pushback para dentro. Aguarde no 601, no 7. Aguardando. Tan 8002, taxi is cleared via Juliet, Alpha and Golf. At the holding point, contact tower 118.30. Clear taxi via Juliet, Alpha and Golf. At the holding point 118.30, sign 002. Gol no 601, após a passagem da aeronave da TAM, retaguarda, autorizado pushback no 7. Positivo, após a passagem da TAM, autorizado. 601. Trip 54 no 5, copia. Copia. Autorizado nível de voo 120, Salvador Ilhéus, pela rota Golf 677. Decola da pista 28, após a decolagem mantém a proa até o nível 030. Após curva esquerda, saída Gole, Eval, após Eval, direto Golf 677. Controle Salvador em 119, decimal 35, torre 118, decimal 30, e o transponder 5053. Autorizado 120 e Léo de Golfo 677, decola 28, mantém a proa até o 030, depois curva esquerda na colha, Val direto no Golfo 677, 0935, controle 1832, 5053, transponde 5415, estou na remota, chamada de estacionamento. Gente, o contagiamento está correto, 5425. Lima, Gilete Lima, final do procedimento para 28, a intenção é 17. Lima, Gilete Lima, ciente. Aponte para cancelamento do plano, prosseguirá visual para 17, confirma? Positivo. Cancelado, presente, se possível ingresso, realizando a base para final do 17. Gol 9764, decolada 112, chame controle 119.35. Até logo, obrigado. Lima Juliette Lima, autorizado, base da 107. Correção, autorizado, perna do vento da 107, a porta girando base. Deixa a base girando base, Lima. solo é o trip 5415? 545, prossiga. Confirmando a nossa saída, é gole, Eval, depois de Eval, direto e Léo, confirma? Afirmativo, só vou confirmar aqui com o controle de Salvador, aguarde um minuto aí a confirmação, mas aparentemente é isso mesmo. Ok, que você tinha me passado gole, Eval, depois a Golf 677, só que para interceptar a Golf 677 eu teria que ir para Coral, que tá praticamente através de Eval. É correto, é por isso que a gente está verificando o controle aqui, aguarde na escuta. Obrigado. Cima Juliette Lima, é Porsche perna base, trem de pouso baixar travado. Padrão 06, boa noite. Podia confirmar pessoas a bordo e piloto comando? Para o táxi, voo 601, fundo 62 a bordo, 3 horas e 55, copiar nessa fila. Gente, precisava adicionar a guarda para decolar, guarda 06. Via Juliette, Alfa e Golf no ponto de espera da 28, 118, 30. Juliette, Alfa, Golf, ponto de espera, 232, 28, 30. Lima, Juliette Lima, autorizada, pousa pista 17, vento 240 graus, 029. Não. Flight 002, ready for takeoff. Sorry, I'll call the tower. Roger. 002, holding point, runway 28, ready for takeoff. Flight 002, standing by to takeoff. Stand by, speed 002. Acuta, lindo jeito, meu bastante. Gente, de pouso 250 graus 029. Pode ser autorizado, tem condições de colar com o Proa Noroeste, já direto com o Proa do Cabo e a partir do Pátio. Rádio 106, se coordenado o controle, se pode decolar com o Proa Sua Chef. Decola da presente, autorizado decolar da presente em vento 250 graus 029. Com o Proa Sul, corredor Axé, o Guardião 06. Fora do solo, 06. 06, decolado aos 16, chame controle 119, decimal 35. 1935. Sim, autorizado backtrack, taxamento, a parte de van, o seu solo foi aos 16, Lima, Juliette Lima. Salvador Tan 3897, primeiro gate para o posicionamento. 3897 autorizado, chame para o táxi. Chama o táxi.